andrecedesmoral.com.br. Caralho, velho, que gato chato, velho. A história da música é a seguinte: show gato! Na minha casa eu tenho um gato, o nome dele se chama Tico. Porra, pensa no gato chato, velho. Gato fica miando pra cima e pra baixo, minha avó reclama. E o gato nada de parar, velho. É uma confusão, uma perturbação dentro de casa que o cara fica na onda, velho. O gato não para, a TV no volume mais alto que tem. E o gato nada. Aí, porra, de tanto que eu fiquei enjoado, resolvi fazer essa música, ó. Eu adotei um gato, é a coisa mais linda. Coloquei um apelido de Tico, esse Tico mia todo dia. Eu adotei um gato, é a coisa mais linda. Coloquei um apelido de Tico, aê Chileu, ó. Tico, Tico mia, na sala Tico mia, no quarto Tico mia, na cozinha Tico mia, lá no quarto Tico mia, no banheiro Tico mia, lá na sala, é pra bater no paredão. Aê, Tico mia, Tico mia, Tico mia todo dia. Tico mia, Tico mia, Tico mia todo dia. Tico mia, Tico mia. E Tico é pra bater no paredão. Aê, ó, Tico mia, Tico é a banda das mulheres. Tico mia, Tico mia, Tico mia todo dia. Coloquei um apelido de Tico, esse Tico mia todo dia. Eu adotei um gato, é a coisa mais linda. Coloquei um apelido de Tico, Tico, Tico mia, na sala Tico mia, no quarto Tico mia, na cozinha Tico mia, no banheiro Tico mia, lá na sala Tico mia, no banheiro é pra bater no paredão. Aê, Tico mia, comia, comia. Cumpria, cumpria. Tico, vai, vai, vai, ei.